Stone. Quantas vezes duvidei que a vida era difícil? Sempre no caminho errado, rumo ao precipício. Vou levando muita fé dentro do coração. E hoje somos exemplo de superação. Tiros pro alto. Nasci pelado e tô bem vestido. Fiz o meu corre sem dar prejuízo. Corri meu risco, ser humano é mal pra sobreviver, sempre desleal. Tranquilo, suave, o meu Deus não dorme. Se hoje deu errado, vou pra outro corre. Importante é falar pros menor, correr pelo certo e ter a fé de Jó. Se o sonho é seu, faça acontecer. Só lutando a guerra você vai vencer. Se o sonho é seu, faça acontecer. Só lutando a guerra você vai vencer. Chegou a hora, uma salva de palma pros atrasalados que só criticou. Olho gordo, vai ter que engolir, minha vitória chegou. Chegou a hora, uma salva de palma pros atrasalados que só criticou. Olho gordo, vai ter que engolir, minha vitória chegou. Olho gordo, vai ter que engolir, minha vitória chegou. Tiros pro alto, nós no asfalto, nave na pista, as mina nem pisca. Tiros pro alto, nós no asfalto, nave na pista. Chegou a hora, uma salva de palma pros atrasalados que só criticou. Olho gordo, vai ter que engolir, minha vitória chegou. Chegou a hora, uma salva de palma pros atrasalados que só criticou. Olho gordo, vai ter que engolir, minha vitória chegou. Olho gordo, vai ter que engolir, minha vitória chegou. Tiros pro alto, nós no asfalto, nave na pista, as mina nem pisca. Tiros pro alto, nós no asfalto, nave na pista, as mina nem pisca. É o Stone no beat, o Pablo tá na voz. É o Stone no beat, o Pablo tá na voz. Ninguém segura nós, ninguém segura nós, ninguém segura nós. Só Deus. Ei, ho, ho. Yeah.